Paris, Salvador, uma boa tarde, boa noite, já algum no 602, estabilizado no ILS da 10. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 602. Sete. Observando o pushback da aeronave 105, autorizado táxi via Juliette Alfa, posto 0 da 0 Torre, 119 somente, usa time 07. 7 observando o tráfego, após via Juliette Alfa, Torre 1602. Onde colheu aos 21, no controle de nave decimal 35. 35, boa noite, 60. E o 602, livre pouso, ponto 180 graus, 109. Livre pouso na 10, boa no 602. Controle de Salvador, gol no 601, decolou passando 2000, saída da El. No 601, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. Nível 360, vou no 601. Soltando de abraço, abandonando Iguatemi, se autorizado, vai até o a vertical do Ituaçu, estádio do Ituaçu. Estimado de sobrevoo, termine de abraço. Não, só passagem que eu tenho para Salvador. Está autorizado, temos um Airbus 320 com mais estimado em Duna em mais 7 minutos. Positivo, tá ok, eu tenho mais 3,5, já tô pousando. Certo. Usado agora, alinhar e manter o 567. Ali mantendo, 567. Solo Salvador Agul 1 263. 3 minuto a cópia. O 602, seu solo aos 23, direito 219, solo. Direito 219, solo no 602. 567, livre decolar, vento 170 graus, 89. Vai para Porto Salvador. 7, Tanguinha Bravo, vai com o Prodo fora de Itapuã e chame a torre na frequência 1186, tem um bobo. 1186, grato, boa tarde aí, valeu, Rodolfo. Valeu. Israel Leda Bridge, transponder 5162 e o controle 1935. Transponder 5162. Foi cotejado. Chame push e acionamento, com 1263. Muito grato, camarada. Vou no 263. Paulo Salvador, boa noite, o gol no 602, livrando a Fox, que está assistindo pela aula. No 602, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, no 602. Já está no ponto, espera pronto. Tô Autorizado, alinhar e manter, 3897. Alinha e mantém, 3897. Gente, quando 21, está se autorizado até o hotel, quando lá a torre, 118, nesse momento. Uno confirmando, mantém a escuta do solo, chama para cruzamento da pista. 1-9-35. Ono 935, boa. Em dia 9, a um helicóptero está pousando no pátio 4, ele não vai ultrapassar o pátio, ok? Vai pousar no pátio. Uno 567, boa, contato radar, suba para o nível 360. Nível 360, gol no 567. Quando 21, repostar estabilizado LS na 36. Livre decolagem, 3297. Estamos da Bravo, no solo para o Corpo. Estamos da Bravo, seu solo aos 27, frequência livre. Tá passando. Que o 2521, está autorizado ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceiro 10, pronto. Ingresso, para sua informação, essa taxi aí não é taxiway, que é o taxi hotel, é do pátio militar, à sua esquerda. Aí é a interseção do pátio com a pista, não tem nomenclatura, ok? Decola os 28, controle 1-9-35. 1935, boa noite. Índia November Alpha, seu solo aos 28, qual é o pátio? 3897 da Tana da El. 3897, boa, contato radar. Vou para o nível 340. 40. Voo no 601, chame Recife na frequência 1288 e alterna 1-3325. 288-3325, voo no 601, boa noite. Foi na prole da El da presente. Na presente da El, 3897. Qual é o gol 1273? Confirma 1273? Por gentileza, confirmando a autorização, a saída é a Leda, é a Dael Leda, direto Bridge, via Upper Zulu 16. Confirme? Entendi, conforme a carta na em Bridge. Afirmativo. Em Bridge vai ingressar na Upper Zulu 16, afirmativo. Em Bridge, Upper Zulu 16 até Morgan, confirme. Aí segue a rota conforme o plano de voo. Ok, esse é o plano, obrigado. Colar vento 180 graus, 109. Temporário, 3, torre 18,6 até o meu ponto. 18,6, obrigado. Salvador, boa tarde, Santa 3603. 3 meses, tá? Isso, 3603, vamos de aproximação, guardar autorização de pouso. Gol no 567, chame Recife, frequência 1288 e alterna 13325. Recife 1288, confirme a secundária? 133 decimal 25. 288, 3325, obrigado, boa noite. Decimal 35. Controle acelerado decimal. 3603, cheque trem, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 89. Pouso 1-0, baixar travado, tá 3603. Tá, suba para o nível 360. Sessão 360, com 2-1. Solo Alfa Zulu Alfa da Azul, a remota 08. Prossiga pro solo. Alfa Zulu Alfa solicita acionamento para teste de manutenção e marcha lenta no motor 1. Gente, reporte alterno, Alfa Zulu Alfa, já confirme o gate? Remota 08 no pátio 3. Coordenação vai pra aero? Já está coordenado. Gente, reporte alterno. Reporta no término, Alfa Zulu Alfa. 3, seu solo aos 35, libra direito, Luiz Olavo Soares. Libra direito, vamos lá. Alfa Salvador, 3603, taxi Alfa. Eu estou com a Juliette, eu consigo. 3897 passou 150. Afirmativo, chame agora a Recife. Frequência 1288, alterna 133.25, tem um bom voo. Então 3897. 288-3325, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o gol 1776 cruzando 200 na Mare. Gol 1776, boa noite, chega na Mare, deixa para o nível 050, está autorizada para o DITAP. Pro DITAP para 50, 1776. Condor 21, chama agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 133.25. Recife 268, 13325, Cono 21. Primária 128, 18.8. Boa noite, Gol 940, ciente da informação Tango, o 360 para Guarulhos. Gol 940, informação Tango, confere, copia? Copia. 940, autorizado, Salvador Guarulhos, 360, via 350, coluna 0 direita, da Almeida Bideve, a saída, controle em 119, decimal 35, transponente 5167. Autorizado 360 para Guarulhos, Rapero Whisky 50, decola da pista 10, pela direita, saída da Almeida, controle 1935, transponente 5167, gol no 940. Copia a saída? A Almeida. Bideve. A Almeida Bideve. A Almeida, da Almeida Bideve, gol no 940. Depois de acionamento. Para. Boa. Alfa na parte 3, remota 808, forma término de teste. Salve, Salvador, boa noite. Trip 5241 no 4 Tango. Trip 5241, Tango Confere, autorizado, Salvador Confim, 340, decolando na 0 direita da Ela e da Bridge. Pós-bridge, interceptor pelo 16. Controle 119, decimal 35, transponder 5174. Zulu 340, decola da 10 da Euleda Bride, após Bride, outro Zulu 16, 11935, ao controle 5147, 5174, corrigindo, é o transponder. 5241, shampoo de acionamento. Chamarei. Gol no 776, livre ILS, desça para 2.000 pés, ajuste na 015 e forma estabilizada. Gol no 776, copiou? Forma na estabilizada no 776. Solo Gol 1273, pushback acionamento, posição 3. Autorizado posicionamento, somar para o táxi. Gol 1273. Polo, o gol 1273 está pronto para o táxi, com 188 a bordo. Autonomia de 3 horas e 5 minutos, é um pé na Campinas. Pra ver, de novo. Firmar, por gentileza, Solo. É o 1273. Afirmativo, o POB, não copia de lá. O POB é o 188, 1188. 1273, taxa autorizada à direita, via Índia Alfa, ponto 010, torre 1118, decimal 62, altímetro 1005. Autorizado o táxi via Índia e Alfa, quanto espera, chama a torre 108, 62, 0. É o 1273. Tenha uma boa noite e um bom trabalho.